Canguzu, autorizado cruzamento da táxi em correção da pista 1735 e táxi até Abaeté. Mantém escuta teu corte. 1 ao TR 0325. Romero Fica Bravo, prossiga. Marcou, pintou a dúvida, vai ingressar no seu circuito para pouso, vai para o pátio 4, Romero Fica Bravo. Romero Fica Bravo, ciente, da presente tem condições de ingressar no circuito da 17 pela direita com curva imediata à esquerda? Afirmativo, tá. Autorizado da presente, circuito de tráfego pela direita com curva imediata à esquerda, reporte no final da 17, baixado travado. Cabravo tem condições de agilizar o ingresso no circuito devido à aeronave aproximando no, na pista no zero? Oi, Salvador, boa noite, agora 776, final ILS X-Ray, 1,5 mm para Simbra. Bom, no 776, continue a aproximação, leve autorização de pouso. QNH-10009, e o vento no momento 1 centena, 11 nós. Ok, aguardando a autorização, ajuste no 009, no 776. Romeu, Oscar Bravo, livre o setor norte, comprou a da rotatória. Bravo. O 1776 informa que há um tráfego à sua esquerda, um Robson 44, prosseguindo para o final do 17, não interferirá no seu pouso. Ok, estamos acompanhando, está autorizado o pouso então? 1776, assim, um autorizado o pouso na pista 10, o vento no momento é de 1,00 graus, 1 nós. Que é autorizado o pouso 10 com o 776. Acho que a Bravo tem condições de fazer um voo pairado sobre cabeceira, correção, pouso pairado na cabeceira 17 sem interferir no tráfego que está pousando a 10? Agora está autorizado, o Anaca Bravo vai direto para o Pátio 4, helicóptero. Autorizado o pouso direto no Pátio 4, reporte quando no solo controlado, vento de 1,00 graus, 1 no nós. Bravo. no 776, no solo 50, livre à direita, chame só 121 decimal 9. Direita 219, eu vou no 776. Chame só 76. Mágica Bravo no solo ao 51, livre frequência. sua voz de cara. Eu não sei o que Net Serra Novembro, prossiga. Pode ir para táxi, Juliette Serra Novembro. Corre, Salvador, boa noite, Luna 884, final da 0, avistando Passo Duna. Luna 884, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, o altímetro é 1090 e o vento no momento é 1000 graus, no 119. Corretivo, como ele 10, aguardando a autorização, 84. A aeronave que chamou no PAT 4, confirme o designativo? Já Bravo com o meu Fox já copiou? Ao meu Serra Novembro, confirme intenções. Chame o solo no 121-9 para cópia. Copiou a torre, o Serra Novembro? Bom, 1884, baixado travado? Ah, afirmativo. 1884, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-2. Livre pouso, 1-0, 1884. Novembro, Serra Novembro, autorizado, tá? Que você tem interseção, Oscar, reporte para ingresso na pista 17. Em Salvador, tá 3197, ponto de espera da 10, pronto. Tá 3197, autorizado a Alinha manter cabeceira 1-0. Alinha mantém 1-0, 3197. Bom, 984, no solo 02, livre direito, chame o som 1219. Ok, Bravo 219, Gono 884. Vamos encerrar November. Autorizado o ingresso na pista ou no site, reporte direto pronto. Só 3197, autorizado a decolar pista no 0, vento 090 graus, 10 nós. Colagem autorizada, ano 0, tá 3097. Torre, voo 1940, boa noite. Tá pronto, ponto para o 10. Voo 1940, autorizado a NA e manter cabeceira no 0 após a rolagem do Airbus 320 da TAM sua frente. Após o TAM, a linha mantém no 0, 940. Da MCA November, mantém a posição, aguarde a autorização de decolagem. Decolado 05, chame controle na frequência 19.8. 19.8, tá? 940. 940, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 090 graus ou no 0 norte? 0 decolagem no 0, 940. 1940, decolada 08, chame controle 199 decimal 8. 19 decimal 8, 940, obrigado. Novembro CA, novembro, autorizado decolar, pistão no 7, vento 090 graus, 109. Vitor, aponte para táxi. Vamos ser a novembro, decolado ao 08, aguarde para transferência. Novembro. Novembro, CA, novembro, chama controle na frequência 199 decimal 8. 198, boa noite, novembro. Romeu Golf Vitor. Autorizado táxi, atente a estação Papai, aponte para ingresso na pista 17. Golf Vitor autorizado ingresso na pista no site, reporte anel e pronto. Romeu Oscar Bravo, autorizado táxi até a interseção Oscar, reporte para ingresso na pista 17. Ficar bravo, aguarde para ingresso da pista 17. Confirme para a torre. Como eu vou subir, estou autorizado a decolar, pistão no site, vento 100 graus, 109. O meu Oscar Bravo tem condições de decolada presente com o Prono Noroeste. O meu Oscar Bravo autorizado, reporte quando fora do solo, o vento no momento é 090 graus, 099. Bravo. Fora do solo, Romeu Golfe. O meu Golfito decolado aos 195, chame controle 119 decimal 8. 98, isso. Romeu Oscar Bravo, fora do solo aos 195, chame controle na frequência 119 decimal 8. 198, bravo. boa noite, é o Gol 1275. Confirme quem chamou a torre, foi o Gol 1273. Confirma, Gol 1273, autorizado a NE decolar, pistão 10, vento 090 graus, 90 noite. Recola 90, Gol 1273. Salvador, Papa Romeo Eco Tango Alfa. Papa Romeo Eco Tango Alfa, continue a aproximação. O vento no momento é 1900 graus, 10 nós, altímetro 1000. Gente, o meu Eco Tango Alfa. Final de 3 milhas, o Papa Romeo Eco Tango Alfa. Papa Romeo Eco Tango Alfa, livre pouso, 90, vento 090 graus, 092. Papa Romeo Eco Tango Alfa, confirme para qual pai tirar taxa. Romeu Eco Tango Alfa, não compreendi, pode repetir, por favor? Parte da aviação geral, Papa Romeo Eco Tango Alfa. Gente, Eco Tango Alfa, no caso, pátio 4 ou pátio 5? Pátio 4, seria o pátio 4. Gente, Eco Tango Alfa. Gente, Eco Tango Alfa, livre pulso. Graças. Eco Tango Alfa, livre à direita, chame Solon 21.9 no Solas 29. muito boa noite. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, continua em aproximação, confirme intenção de pouso na 17. Negativo, senhora, está agora liberando a parte de Pituaçu, se aproximando do litoral. Segue até o farol de Itapuã para sobrevoo por 5 minutos na região do Flamengo e posterior cruzamento da 10 para a Serra Índia Eco Índia. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte para cruzamento da 10. Depois da Aragrado Romeu. Papa Romeu, Eco Tango Alfa, autorizado prosseguir pela Quebec com o cruzamento da pista 107 e táxi até o pátio 4. Eco Tango Alfa, como que irá prosseguir o táxi até o pátio 4 via pista? Salvador Mike Juliette Romeu já superou o farol de Itapuã e segue para sobrevoo na região do Flamengo, senhora. Quando o término do sobrevoo, informa para cruzamento. Pente, Mike Juliette Romeu. Gerardo Romeu. 2, Salvador, boa noite, Hotel 3858, avistando, baixada externa, baixada travada. Hotel 3858, livre pouso na pista 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, Hotel 3858. Direto, Romeu, confirme quanto tempo irá sobrevoar a área da Praia do Flamengo? Vai sobrevoar por mais 5 minutos, senhora. Gente, Mike Direto, Romeu, informa que é um tráfego Boeing 737 para pouso no 90. Gente, vai aguardar então o pouso para posterior cruzamento. Agradece, Romeu. A 3858 informa que é um helicóptero no, sobrevoando a Praia do Flamengo. A sua direita não interferirá no seu pouso. 10 da 3258. Oi, boa noite. Gol no meio no 3.010, visual com o tráfego na final. Gol no meio no 3, mantenha ponto de espera. Mantenha no meio no 3. Mike Gidete, Romeu, corrigindo. O tráfego é 2320. Gente, e aguardando, Romeu.